ele não te merece. Fala mal de você, larga logo esse cara, pô. Manda ele toda vez que te vejo eu te quero mais, mais, mais. Larga logo esse cara que ele não te satisfaz mais. Eu não sei por que você fica se enganando assim. Se para e repara que você nasceu pra mim. Ele anda dizendo por aí que você engordou. Rapaziada diz que ele até te apertou. Agora me diz, é isso que você sonhou. Se fala nada como baga e eu aqui cheio de amor. Volta então pra mim, sei os seus defeitos. Quero mesmo assim, pra mim tá perfeito. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu, te quer mais do que eu. Duvido que ele faz amor gostoso como eu. O seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir. Tem uma novinha atrás de mim. Eu te quero mais, mais, mais. Larga logo esse cara que ele não te satisfaz mais. Eu não sei por que você fica se enganando assim. Esse para e repara que você nasceu pra mim. Ele era dizendo por aí que você engordou. Rapaziada diz que ele até te apertou. Agora me diz, é isso que você sonhou. Se tratada como baga e eu aqui cheio de amor. Volta então pra mim, sem os seus defeitos. Pra mim tá perfeito, o que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu, te quer mais do que eu. Duvido que ele faz amor gostoso como eu. O seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir. Tem uma novinha atrás de mim. Hey!